Tem aquele momento na vida, parceiro. Você encontra a mulher, a nega. A nega que te faz mudar. E a minha eu encontrei. E essa até daria um samba. E seria mais ou menos assim. No meio da multidão ela brilhou pra mim. Eu tava lá, tranquilinho, no meio do show. E tive que me concentrar pra não perder o flow. Mas na hora do olho a olho não teve mentira. Aquela mulher, compadre, é que me inspira. Inteligente, forte, com próprio estilo. Forma comigo e nunca dá vacilo. Levei no samba, ela sambou. Chamei no rap, representou. E me mostrou que é uma mina de fé. Hoje sou eu e minha preta. Só no rolê, então, nega, vem, mora comigo. Eu disse, nega, vem ter dois filhos comigo. Nega, vem me fazer sonhar. Fazer de mim um superstar. Nega, vem, mora comigo. Nega, vem ter dois filhos comigo. Nega, vem me fazer sonhar. Fazer de mim um superstar. Então, comigo, vem ter dois filhos comigo. Eu faço os beats que é pra sambar. Eu vou embora contigo. Eu vou ter dois filhos contigo, mas só se for pra casar. E se não tem dinheiro, eu faço. Me dá um beijinho, um abraço. Felicidade, você sabe, nega, é passo a passo. Sou seu melhor amigo, então não briga comigo. Eu chego tarde em casa, mas eu durmo é contigo, nega. O seu sorriso é o que me faz bem. O capuné, um carinho nas costas também. Uma grande rainha do lado de um grande rei. Nossos filhos com saúde, o reino que eu imaginei. Então, vem, mora comigo, sim. Vem ter dois filhos comigo. Fazer sonhar, fazer de mim um superstar. Vem, mora comigo. Vem ter dois filhos comigo. Eu disse, nega, vem me fazer sonhar. Fazer de mim um superstar. Tá ligado que eu sou seu. Daqui pra frente é tudo nosso. Não tem mais, é meu. Na barriga aquela parada, na mente aquela parada. Complexo, mas divertido. No choro ou na risada. Eu sei que o resto da minha vida é do seu lado, nega. Você é linda, não tem nada errado, nega. Daqui pra frente é o futuro igual o passado, nega. É tudo nosso, nega. Tô do seu lado, nega. Então, nega, vem, mora comigo. Vem ter dois filhos comigo, eu disse, nega. Vem me fazer sonhar. Fazer de mim um superstar, eu disse, nega. Vem, mora comigo, nega. Vem ter dois filhos comigo, nega. Vem me fazer sonhar. Fazer de mim um superstar. A paz que ela me traz, ninguém mais traz. O bem que ela me faz, não quer demais pra mim. Agora só existe ela pra mim. Eu sei que ela é a mulher.